Tem amores que nem bem chegam se vão, como nuvens que passam chuvas de verão. Tem amor de uma noite, desejo passageiro, amor louco, aventureiro, diz que sim e diz que não. Mas tem amor que queima como fogo ardente, deixa marcas para sempre. A gente sofre amando apaixonadamente. Amor só é bom quando dói, dói, dói, dói, dói, bem lá no fundo do peito. Não tem jeito. Amor só é bom quando dói, dói, dói, dói, dói, te faz perder a razão. Virou um escravo da paixão, te consome, te corrói. Mas o amor só é bom quando dói. Tem amores de corações divididos, indecisos não querem saber de compromisso. Tem amor que gosta de correr perigo, seu prazer é um proibido, só termina em confusão. Mas tem amor que queima como fogo ardente, deixa marcas para sempre. A gente sofre amando apaixonadamente. Amor só é bom quando dói, dói, dói, dói, dói, bem lá no fundo do peito. Não tem jeito. Amor só é bom quando dói, dói, dói, dói, dói, me faz perder a razão. Vira um escravo da paixão, te consome, te corrói. Mas o amor só é bom quando dói. Amor só é bom quando dói, dói, dói, dói, dói, bem lá no fundo do peito. Não tem jeito. Amor só é bom quando dói, dói, dói, dói, dói, te faz perder a razão. Vira um escravo da paixão, te consome, te corrói. Mas o amor só é bom quando dói.